Ô, DJ, toca que essa é da toca, FK. Traz a água sem zero pra perto. Relaxa. Vamos falar de amor. Entre fofocas, invejas e rinhas e picuinhas, prefiro ficar na minha bebendo minhas caipirinhas. Não há tudo gracinhas de adolescentes novinhas, criada em berço de ouro, alimentada com papinha. Não sabe o que diz, calice para sempre. O ritmo é diferente, o diálogo é inteligente. Comida tá na mesa, não reclame do prato. Tá dando muita sorte, é de comer queijo com rato. Eu não sou fã, não sou fã, né? Pica no celular, Twitter nem sei teclar. Orkut te deixei pra lá, 4h30 da manhã, que acordo só pra trabalhar. Que carro é foda de pagar, de skate é que eu sei andar. Quando me conheceu, gata, eu já era assim. Na mente sobram rimas, no bolso falta o din-din. Conforto se quiser tem, luxo é que é ruim. Vida de MC da pista já tá bom pra mim. Quando me conheceu, gata, eu já era assim. Na mente sobram rimas, no bolso falta o din-din. Conforto se quiser tem, luxo é que é ruim. Vida de MC da pista já tá bom pra mim. Eu boto um prego na Havaiana, ela quer que eu compre um riff. Diz que curte Bob Marley, nem conhece Jimmy Cliff. Pro shopping com as amigas, só pra gastar com grife. Desconto no meu bolso, eu ra. Um sanduíche quarta vez no mês, como em restaurante francês. Bebo um caldo de cana e como um pastel chinês. Curti o Playboy bombado, fortinho que nem um touro, portando as peças de ouro. Na treta não deu no touro, é magrinho MC e de cadeias tatuagem. O desenrolo muda o mundo, da viagem às sacanagem. Cracudas cruéis te afogam no poço. Somente as fiéis jogam a corda no sufoco. Soma, multiplica sem dividir, subtrair. Só com a fiel do teu lado pro teu som evoluir. Meu nome tá na pista, se pá, nem sei. Mas tem que ser rainha pra ficar ao lado do rei. Não tem nada pra errar, tem uma casa beira-mar. Sem rádio pra te ligar, me liga, eu vou te aguardar. De repente ao celular, te dá um toque a cobrar. Sei que um galo hoje salvava, mas foi tudo pra gravar. Que reconheceu, gata, eu já era assim. Na mente sobram rimas, no bolso falta o din-din. Conforto se quiser tem, luxo é que é ruim. Vida de MC da pista já tá bom pra mim. Quando me conheceu, gata, eu já era assim. Na mente sobram rimas, no bolso falta o din-din. Conforto se quiser tem, luxo é que é ruim. Vida de MC da pista já tá bom pra mim. Tentar ir além, ir ao longe. Tem limite, então não seja um monte. Olhar de um anjo, o mal se esconde. Me corresponde, aponte alguém que não te desaponte. O amor de verdade tá tão bem guardado. O ser humano ainda não descobriu aonde. Fácil fazer sinal, irmã, fácil fazer sinal. Difícil é pegar o bonde. Me conheceu, gata, eu já era assim. Na mente sobram rimas, no bolso falta o din-din. Conforto se quiser tem, luxo é que é ruim. Vida de MC da pista já tá bom pra mim. Quando me conheceu, gata, eu já era assim. Na mente sobram rimas, no bolso falta o din-din. Conforto se quiser tem, luxo é que é ruim. Vida de MC da pista já tá bom pra já tá bom pra mim.